arbustos caem, e entre nós ele habitou. E vimos sua glória como a glória do Senhor, e ele como homem sentiu tudo o que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Nele está a vida, nele está a paz. Ele é o Messias, que em breve voltará. Ele é fiel para judeus e para gentios. Este é Jesus, o Deus de Israel. Volta, Jesus. Sal aceso pro Deus de Israel voltar. Volta, Jesus. O véu já está rasgado. Verei a tua